acordo com essa direção, voz de Boeing da Gol, passar essa guarda, obrigado. Ação de educação, viu, chegada a bom, viu, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. 0430 graus, 4090. 208, Passaredo, 2223, muito obrigado. Azul 4234, chama você para o Chile, 3549, 4540, 6090. parede do 2, 2, 3. Oi, posição Helena. Bom, 4753 do Terra da Praça do Caneto, curva direita na rua 2, 0, via radial 2910, Salvador. Para 70 metros, vamos abrigar o destino até o 050. Devido ao tráfego, posição 2 horas, 14 milhas, 1 a S, 93 no PS. Vamos 759, chame o C3, 1-2-2-35, ou chame o 2-5-2-1. Número 8, 753, complexo de transporte no terminal 8 do sinal 95. Thank you. Vamos deixar para 2.100, o usuário final do pedido da violência 3, reporte estabilizado no localizador. Tupã, bom dia, Azul 4921, estabilizado no ILS, acabou de fazer teste. Desde Azul 4921, tráfego ajustado, para informação, tá com 3 focos, está fechada, autorizado pouso na 10, vento 060 graus, 059. Ciência, Fox está fechada, livre pouso com Azul 4921.